Então, como o Beto falou, o egoísmo que trata o nosso evangelho, ele é considerado a maior chaga da humanidade, porque ele nos aprisiona, ele nos impede de evoluirmos, ele nos impede de nos aproximarmos uns dos outros. Olha o que diz sobre o egoísmo: hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos ou necessidades em primeiro lugar, em detrimento do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. Então, quando eu tenho uma atitude, ou que já se tornou um hábito egoísta, eu acredito que as minhas necessidades, que os meus desejos, que as minhas opiniões, elas estão acima dos outros, elas são melhor que as dos outros. Eu me julgo superior. Eu não aceito dividir. Nas pequenas coisas está embutido esse conceito. O ser se valoriza acima, ele se acha mais importante. Porque o egoísmo, o que, que ele faz? O egoísmo, ele está dentro da lei de atração. Eu puxo para mim, eu aprisiono em mim, sejam coisas materiais ou mesmo através de pensamentos, atitudes. Eu quero para mim satisfazer a minha vontade e eu acabo não vendo quem está perto de mim. Eu acabo relegando as pessoas que estão próximas a um segundo plano. Ao que sobrar da minha satisfação, elas vão poder se utilizar. Então, fazendo isso, eu estou me isolando. Eu estou me mantendo encastelado dentro de mim. Como o Beto disse, o egoísmo, ele é contrário à caridade. Porque a caridade, ela faz um movimento oposto. A caridade, eu deixo, pelo menos por um momento, de pensar em mim e estou fazendo alguma coisa por alguém. Por alguém que tenha pedido ou não, mas que precise. Eu deixo, então, de olhar para mim, eu deixo de ter uma visão simplesmente interna para ser mais abrangente. O movimento energético que se faz com isso, se a gente pudesse ver, a gente se surpreenderia. Mas a gente, lendo nos livros os relatos, a gente se surpreende também pela mudança. A gente observa em nós mesmos a mudança que ocorre quando a gente faz uma ou outra dessas duas atitudes. Quando a gente dá ou quando a gente aprisiona. O sentimento que fica conosco. E é muito interessante observar que às vezes em pequenas situações do dia a dia, a gente tem às vezes uma tendência de prender, segurar, aprisionar. Mas quando a gente se dá conta disso, a gente deve... Opa! Por que, que eu me dei conta dessa atitude? Porque já tem um germe ali dentro, já tem uma prática anterior, dizendo que é possível, sim, fazer diferente. Então eu devo aproveitar essa oportunidade, esse insight, essa intuição que eu tive e fazer diferente. Abrir. A gente observa, principalmente as crianças, né? Logo nas primeiras fases delas, que elas têm práticas bastante egoístas. Elas têm as coisas delas, elas querem para elas puxam tudo. Principalmente quando tu é filho único, tu tem toda a atenção voltada para ti. Então tu está acostumado a ser o centro, a ser valorizado, às vezes acima dos pais. E aí quando tu está numa certa idade, tu vai para a escolinha, nos prés. E ali é dito que tu não vai ali para aprender, tu vai ali para te sociabilizar, para no contato com outras pessoas, tu aprender a dividir, tu aprender a aceitar o que os outros também estão fazendo, a começar a diminuir essa atitude egoísta que é natural, que nós manifestamos. E muitas vezes nós vemos o adulto ainda muito preso nisso, nessas atitudes. Então, a gente poderia até dizer, aquele adulto, ele ainda se considera, de uma certa maneira, mentalmente infantil pelas suas práticas. Porque ele não acredita que é possível dividir, que é possível se relacionar de uma maneira mais simples, mais aberta com as demais pessoas. Ele ainda precisa se resguardar tendo esse tipo de atitude. Ali no Livro dos Espíritos tem uma pergunta em que ele coloca como resposta que muitas atitudes egoístas, muitas práticas, elas nascem da nossa relação com as demais pessoas. Quando uma pessoa tem uma atitude egoísta comigo, eu passo a agir dessa mesma maneira com outras pessoas, no sentido de me preservar e de me proteger. Com aquela ideia que se criou no nosso mundo moderno, de que se eu não puxar alguma coisa para mim, se eu não me preservar de bens materiais, eu sou bobo, eu estou sendo passado para trás, eu estou deixando que os outros façam comigo o que eles bem entendem. Mas isso é uma visão que nos colocam e que a gente deve trabalhar isso. Será que é verdade? Será que quem está errado sou eu, que de repente sou considerado bobo, ou é o outro que é considerado esperto? E se eu acho que ele está errado, eu devo repetir a atitude dele, fazer da mesma maneira como ele faz? Então são pequenas reflexões que a gente vai fazendo e que a gente vai se posicionando. A gente vai direcionando para que lado que a gente quer ir. Como que a gente quer ser. Nós temos exemplos bons e exemplos ruins todos os dias. E muitas vezes nós agimos de uma forma errada, justificando que outros fazem muito pior, mas não resolve. Nós não conseguimos mudar o mundo, mas nós mudamos o nosso mundo. A nossa maneira de ver o mundo, ela faz toda a diferença para nós. Nós temos que buscar coisas que nos tragam harmonia, que nos tragam paz e não perturbação. E essas coisas só através de atitudes pensadas. Eu anotei aqui também uma das maneiras que o egoísmo se manifesta cada vez mais é o consumismo. A gente consome, consome, consome. Para quê? De novo, o movimento atrativo, né? É para mim, é para mim e é para mim. E a gente está sempre vazio. Quanto mais a gente faz isso, parece que mais vazio vai ficando. Porque a gente não consegue dar sentido àquilo que realmente está nos pedindo. Aquela necessidade que brota dentro de nós e que a gente tenta, através dos bens materiais, suprir, a gente não consegue. Ela tem a duração muito rápida. Ela passa muito ligeiro e a gente já precisa de outra coisa para novamente buscar essa satisfação. Então são pequenas coisas que, se a gente começa a observar, começa a se questionar qual é o sentido delas, o porquê que eu faço tais coisas. A gente precisa, cada vez mais, eu diria, porque da maneira como nós estamos vivendo, sempre ligados a alguma coisa, sempre incluindo no nosso tempo alguma atividade nova, a gente não se dá mais tempo para pensar, para parar, para dar uma acalmada. Quando a gente não está fazendo nada, a gente liga uma televisão, a gente fica preso a alguma coisa. Então a gente não tem o tempo, às vezes, de digerir as coisas que chegam até nós. Todo dia estão chegando coisas, informações de pessoas, de relações. Mas de que maneira que eu processo isso e de que maneira que eu estou devolvendo isso? Muitas vezes a gente não está processando, a gente está simplesmente dando um retorno. E a gente não gosta, às vezes, da maneira como a gente está dando esse retorno. Mas se a gente não parar e pensar e refletir, a gente não consegue fazer a mudança. A gente age de forma automática. A gente simplesmente devolve. Como foi dito, a caridade ela é o contrário do egoísmo. E uma frase que eu anotei, sem caridade não há tranquilidade e segurança. E nós vemos no nosso mundo hoje a questão da insegurança cada vez mais latente, cada vez mais forte, cada vez mais preocupante. Porque a gente novamente se preocupa individualmente. A gente não age dentro da sociedade de uma forma organizada. Eu cuido da minha vida, eu cuido da minha família, e eu não me preocupo com o que acontece com os outros. Só que, o que está acontecendo com os outros, se não diretamente, mas indiretamente, acaba se relacionando comigo. Então, toda essa onda de violência que existe no nosso país, no mundo todo, é pela essa falta de compreensão e de união entre todos. Miséria e riqueza. Não tem como conviver duas coisas tão distintas e dar certo. Se nós não buscarmos auxiliar o outro, eu não digo que a gente deva dividir tudo, mas se nós não trouxermos alguma coisa de dentro, que é como diz a caridade, para de repente começar um trabalho educacional, um trabalho de mudança, de mentalidade, a gente só vai ver aumentar essas diferenças e os nossos problemas, cada vez mais. Pelo egoísmo, a vida é uma corrida favorável ao mais esperto e ao interesseiro. Então, como o Beto colocou, as situações estão todas colocadas da maneira como está organizada a nossa sociedade, não é o mundo, mas é a nossa sociedade, a maneira como nós formamos os valores, ele favorece que aquele que é esperto se dê bem, o interesseiro se dê bem. Isso, no nosso mundo material, ele enriquece, ele está em posições favorecidas, ele tem poder. Mas a gente sabe que a vida não é só isso, que é bem mais do que isso. E que a gente só leva no desencarne, são as virtudes que a gente conseguiu criar durante a nossa vida. São os hábitos que a gente teve e que vão nos servir lá adiante, numa próxima volta, e que explica algumas coisas em cada encarnação nossa, os porquês. Hábitos, né? Hábitos que a gente deve procurar cultivar. Pequenas mudanças que, quando a gente observa, a gente deve buscar realizar, porque são necessárias. Não tem como a gente seguir adiante. A gente vai, mas vai se estrupiando. E vai chegar uma hora em que a gente vai ter que parar e pensar. E vai, aí a mudança daí ela se torna obrigatória. Chega um momento que não dá mais para continuar fazendo. A gente vê nos exemplos materiais, as pessoas fazem, mas chega uma hora que aparece e elas têm que responder.